Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0, am Mikrofon Ortrun Gutke und der brasilianische Moderator Marcos Romão. Você está na Rádio Mama Terra, aquele programa cultural em português e alemão com sotaque brasileiro. Marcos Romão no microfone e ao meu lado está a moderadora alemã Ortrun Gutke. Unsere Sendung wird direkt aus Brasilien gesendet. Und zwar kommt sie aus Niterói, aus dem kleinen Studio hier im Viertel P. Pequeno, in den Tomba Studios. Esse programa é gravado diretamente de Niterói, no Tomba Studio, no P. Pequeno, com Bruno Marcos como técnico. Das Thema unserer heutigen Sendung ist der brasilianische Musiker Severino Dias de Oliveira. O nosso tema de hoje é o músico brasileiro Severino Dias de Oliveira. Ja, er ist, denkt man mal ganz schnell, der ist ja gar nicht so bekannt. Wer könnte das denn sein? Wir geben noch ein kleines Stichwort. Er ist 1930 in Paraíba geboren und 2006 in Paraíba in João Pessoa verstorben. Severino Dias de Oliveira, vamos dar uma dica, nasceu em 1930 na Paraíba e morreu em 2006 também na Paraíba. Aber ich denke mal, Romão, wir spielen jetzt erstmal ein Stück ein von ihm und die Hälfte der Zuhörer werden ihn spätestens dann erkennen, denn er hat auch einen Spitznamen. Das Stück, was wir einspielen, heißt Arrastão. Mas não vamos deixar os nossos ouvintes esperando muito. Vamos tocar a primeira música de Severino Dias de Oliveira, Arrastão. E tem jangada no mar. Ei, ei, ei, já vim vindo arrastão. Todo mundo pescar, anda com a rede João. Já vi o olho arrastão entrando no mar sem mim. Ei, meu irmão, e traz Iemanjá pra mim. Olho arrastão entrando no mar sem fim. Ei, meu irmão, me traz Iemanjá pra mim. Minha Santa Bárbara, me abençoa e quero me casar com a Janaína. Ei, puxa bem devagar. Ei, ei, ei, já vem vindo arrastão. Ei, a rainha do mar, anda com a rede João. Já viu, valha-me Deus Nosso Senhor do Bom Fim. Nunca jamais se viu tanto peixe assim. Valha-me Deus Nosso Senhor do Bom Fim. Nunca jamais se viu tanto peixe assim. Acabamos de ouvir Arrastão, com Severino Dias de Oliveira. Na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro, diretamente de Niterói e Hamburgo. Rádio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0, am Mikrofon die deutsche Moderatorin Ortrun Gutke. Das Stück, was wir soeben eingespielt haben, hieß Arrastão und ist von Severino Dias de Oliveira gespielt. E agora vamos para mais músicas de Severino Dias de Oliveira, grande músico que fez história no Brasil e no mundo. podemos já dizer o nome que muitos dos nossos ouvintes imaginam quem seja. É o nosso querido Sivuca, que vamos seguir com músicas que ele teve gravada na Suécia e que amigos nossos nos mandaram há pouco tempo e que, inclusive, vocês podem ver no YouTube. Der Musiker, den wir euch heute vorstellen, Severino Dias do Oliveira, hat auch noch einen Spitznamen. Und dieser Spitzname ist Sivuca. Und wir möchten jetzt gerne noch für euch ein paar Stücke einspielen. Und zwar aus einem Live-Mitschnitt aus Schweden von 1969. Und die ersten beiden Stücke sind Seu e Mar e a Felicidade. Da spielt Sivuca gemeinsam mit Putte Wickmann. Thank you. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, die 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke. Marcos Romão no microfone, aqui na Rádio Mama Terra. Acabamos de escutar o nosso querido Sivuca e Put Wickman, com as músicas Céu e Mar e A Felicidade. Und weil es so, diese Musik so spannend, so schön und so genial ist, möchten wir gleich noch zwei weitere Stücke einspielen. Und zwar aus dem Schwedenkonzert in Stockholm von 1969. Und zwar La Pluie sur la Mer und Berimbau. É isso aí, minha gente. Para vocês que estão curtindo demais o Sivuca, mais dois presentes. La Pluie sur la Mer e Berimbau, com Sivuca e Put Wickman. The song I'm going to play is the name of the instrument from Bahia. We call berimbau. It's an instrument we play for some kind of competition. The name is capoeira. So that song was wrote by Baden Power, my very good friend and guitar player, and Vinicius de Moraes. So berimbau now. Quem é homem de bem não trai o amor que lhe quer. Seu bem, quem diz muito que vai, não vai assim como não vai. Não vem quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem. Capoeira que é bom, não cai se um dia ele cai, cai bem. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Pirimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camará. Chegou para lutar. Birimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camará. Birimbau, birimbau, oi, birimba, birimba, birimba. Birimbau, birimba, birimba, birimba, birimba. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Aqui foi a Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Marcos Romão no microfone. Acabamos de escutar Le Plus sur la Mer com Sivuca e Put Wickman e Berimbau com Sivuca. Rádio Mamaterra, Kulturprogramm em Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0, am Mikrofon Ortrun Gutke. Unsere Sendung ist zeitgleich zu hören über www.tidenet.de. Was wir eben gerade gehört haben, war La pluie sur la mer, der Regen über dem Meer, und Berimbau, sehr, sehr, sehr bekannt. Pois é, estamos aqui na Rádio Mamaterra escutando Sivuca. Sivuca teve uma vida muito interessante. Ele ganhou sua primeira sanfona com 9 anos de idade. Ele, que foi nascido em 1930, a partir dessa sanfona ele saiu andando, tocando música em batizado, casamento, festa, quermesse, onde tivesse. E aos 15 anos ele ingressou na Rádio Clube de Pernambuco, no Recife. Em 1948, ele fez parte do cast da Rádio Jornal do Comércio. O cara realmente agitou bastante. Das Leben von Severino, Das Leben von Severino Dias de Oliveira, besser bekannt unter dem Namen Sivuca, hat sich schon sehr früh musikalisch gestaltet. Mit 9 Jahren hat er ein Akkordeon von seinem Vater geschenkt bekommen und er hat sofort angefangen zu spielen. Und zwar ganz schnell auch in der Öffentlichkeit, auf Hochzeiten, Taufen und im Zirkus. Und mit 15 Jahren präsentierte er sich zum ersten Mal in einer Talentshow im Radio Guararapé in Recife. Und zwar mit dem Stück Tico Tico de Fuba und In the Mood, das sehr bekannte Stück von Glenn Miller. Mit den beiden Stücken hat er sich vorgestellt und ist gleich genommen worden. Am nächsten Tag hat er sofort einen Vertrag bekommen, der über 3 Jahre lief, und zwar beim Radio Clube de Pernambuco, wo er entweder allein oder mit regionalen Musikern spielte. Und in dieser Epoche hat er auch sehr viel an Jugendfestivals teilgenommen. Pois é, isso aí, Ortrun, realmente Sivuca se mexeu bastante pelo mundo e com o Tico Tico no Fubá, ele estourou pelo pai, estourou musicalmente e a partir de 1951 ele passou a trabalhar na Rádio Clube de Pernambuco. Spielen wir jetzt ein 3 Stücke von Sivuca, und zwar Tico Tico de Fubá, Obayão em Paris von 1958 und Sambora de Peixe Miúdo. É isso aí, minha gente. Vamos então escutar agora Tico Tico no Fubá, O Baião em Paris e Sambora de Peixe Miúdo. Vamos todos a trigar, a vender o que ele diz. No Brasil Brasil é Hollywood, ele fez o que bem quis. O baião da nossa terra, o lalá da Paris. Mano, menino, Simone é frufru, cai no passo dos abundas, tu vê lá de novo. Se tu não é dança, três olhos e bocu, todo mundo baionando que é gostoso pra chuchu. Baião, baião, baião, baião, ulalá, ulalá, ulalá, o baião da Paris. Alô, notus, amo, madre. O baião tá em Paris. Vamos todos à fica. Aprender o que ele diz. No Brasil, em Hollywood, ele fez o que bem quis. O baião da nossa terra, o lalá tá em Paris. Alô, notus, amo, madre. O baião tá em Paris. Vamos todos à fica. Aprender o que ele diz. No Brasil, em Hollywood, ele fez o que bem quis. O baião da nossa terra, o lalá. Mano, menino, se não é fruto, cai no passo dos abumba, que vê lá de novo é show. Se tu não é dança, esteja ali, Goku. Todo mundo baionando, que é gostoso, que é chuchu. Baião, baião, baião, baião. Olha lá, olha lá, olha lá. O baião tá em Paris. Le baion est à Paris. Samburá de peixe miúdo, Maria, farinha de grão de sal. Samburá de peixe miúdo, Maria, samburá, farinha de grão peixe, de sal. Miúdo, Maria, farinha de grão de sal. Samburá de peixe miúdo, Maria, samburá, farinha de grão peixe, de sal. Miúdo, Maria, farinha de grão de sal. Olha o samburá de peixe miúdo fresquinho, Maria, tá chegando agora. No mar de areia eu vi a sereia cantar. No mar de areia eu vi a sereia cantar. Vinha a baiana na frente dizendo, valha-me Deus, quem viu a lua fui eu. No maquilaria, no maquilaria. Deixando a lua sem claro, deixando o claro sem lua, deixando a lua, lua claria, deixando a lua. Deixando a lua, lua claria, deixando a lua. Samburá de peixe miúdo, Maria, farinha de grão de sal. Samburá de peixe miúdo, Maria, farinha de grão de sal. No mar de areia, via sereia. Deixando Deus sem baiana, deixa a baiana sem Deus. Deixando Deus a baiana em Deus, a deixa a baiana. Deixando Deus a baiana em Deus, a deixa a baiana. Samburá de peixe miúdo, Maria, farinha de grão de sal. Ê, samburá de peixe miúdo, Maria, farinha de grão de sal. Samburá de peixe miúdo, Maria, farinha de grão de sal. Samburá de peixe miúdo, Maria, farinha de grão de sal. Olha o samburá de peixe miúdo, Maria, farinha de grão de sal. Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0, am Mikrofon Ortrun Gutke. Wir haben soeben gehört von dem Musiker Sivuca, und zwar Tico Tico de Fubá, O Baiano em Paris und Samburá de Peixe Miúdo. Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Marcos Romão aqui no microfone. Acabamos de escutar Tico Tico no Fubá, o Baião em Paris, com Sivuca, Trio Iraquitã, Abel Ferreira, Pernambuco e Dimas, Humberto Teixeira também, além da música Sambura de Peixe Miúdo. Der Musiker Sivuca hat das Radio als Sprungbrett genommen für seine Karriere. Er hat in mehreren Radiosendern gearbeitet und in einem Radiosender hat er sogar im Radioorchester eine Ausbildung gemacht, und zwar in Harmonielehre und Komposition. Das war im Radio Nacional de Comercio in Recife. A carreira do nosso querido Sivuca se deu principalmente através das rádios. E a sua iniciação em Pernambuco o levou para o Rio de Janeiro, onde participou como acordeonista do grupo Os Brasileiros. Chegou a morar em Lisboa e Paris e, a partir de 59, foi considerado melhor instrumentista em 1962 pela imprensa parisiense. Gravou o disco Samba Novelle, Vague, Barclay, com vários sucessos de bossa nova. Morou em Nova York em 64, de 64 a 1976. Entre outros trabalhos, foi autor do arranjo do grande sucesso Pata Pata, de Miriam Makeba, com quem então excursionou pelo mundo até o fim da década de 60. Compôs trilhas para os filmes Os Trapalhões na Serra Pelada e Os Vagabundos Trapalhões. Und in 1950 hat er zum Beispiel sein erstes Album aufgenommen, und zwar mit Humberto Teixeira, mit seinem Partner. Die Komposition hieß Adeus Maria Fulo. 1955 zog Sivuca nach Rio, um dort bei Radio und Fernsehen zu arbeiten. In den folgenden Jahren folgten Reisen nach Frankreich und nach Portugal. 1964 zog Sivuca nach New York, wo er 12 Jahre blieb. Dort arbeitete er unter anderem mit Hermeto Pascoal, Aitor Moreira, Miriam Makeba sowie Glorinha Gadelha, die auch seine Frau wurde. Mit ihr zusammen entstand die Komposition Feira de Mangaio, die als ein Klassiker des Forrós gilt. E a Mama Terra segue com a música Quando Me Lembro e Lamento de Berimbau, com Sivuca e É o Brasil. Wir gehen jetzt weiter mit Musikstücken von Sivuca, Quando Me Lembro von 1997 und Lament of Berimbau von 1973. Das sind zwei Stücke, die ganz deutlich zeigen, dass Sivuca ein Virtuose sowohl auf dem Akkordeon ist als auch auf der Gitarre. E seguimos com Sivuca, que mostra sua virtuosidade com as músicas Quando Me Lembro, Lamento do Berimbau e Sivuca é o Brasil. Aí ele demonstra toda a harmonia, tudo que ele aprendeu na sua formação através do rádio com grandes músicos que ensinaram a ele harmonia. Thank you. Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tite 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke. Wir haben gehört Quando Me Lembro von 1997 von Sivuca und Lamente of Berimbau von 1973, ebenfalls von Sivuca. Radio Mama Terra, Marcos Romão no microfone, e acabamos de escutar Quando Me Lembro de 1997 e Lamento do Berimbau de 1973 com Sivuca. Zum Abschluss möchten wir gerne noch zwei weitere Stücke einspielen von Sivuca. Und zwar etwas sehr, sehr, sehr Besonderes aus dem Jahre 2006, nämlich Sivuca é o Brasil. Und Sivuca spielt gemeinsam mit dem Symphonischen Orchester von Paraíba das Stück Feira de Mangaio. Das ist das Stück, was so populär geworden ist in den 70er Jahren, was er gemeinsam komponiert hat mit seiner Frau Glorinha Gadelha. E vamos escutar agora mais duas para encerrar o nosso programa, duas músicas especiais do Sivuca. Sivuca é o Brasil e ele tocando junto com a Orquestra Sinfônica da Paraíba, Feira do Mangaio. Nestas peças, Sivuca mostra o seu grande virtuosismo, que também foi gravado em CD pela Biscoito Fino. Rádio Mama Terra, 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Acabamos de escutar Sivuca é o Brasil e Feira de Mangaio com a Orquestra Sinfônica da Paraíba. Rádio Mama Terra, um culturprograma em deutsch e português, tira 96.0 no microfone, Otron Gutke. Ihr habt gehört, Sivuca é o Brasil und Feira de Mangaio, Sivuca gemeinsam mit dem Symphonieorchester von Paraíba. Das war's für heute, Romau. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich bei dir, dich an meiner Seite zu haben bei Radio Mama Terra. Und ich verabschiede mich von allen Zuhörern bis zum nächsten Mal in einem Monat, jeden dritten Samstag von 16 bis 17 Uhr. E nos despedimos da Rádio Mama Terra, Marcos, Romão e Ortrun Gutke, que está sempre ao meu lado aqui, contente com essa música maravilhosa do Sivuca. E até o próximo programa, sempre no terceiro sábado do mês, aqui na TID 96.0 de Hamburgo. Muito obrigado à equipe do Bruno Marcos, do Tomba Studio, na cidade de Niterói. Ja, natürlich einen ganz herzlichen Dank an Bruno Marcus, unseren Tontechniker und Chef der Tomba Studios Record. Seid alle noch einmal ganz herzlich gegrüßt, bis zum nächsten Mal und ciao. Até a próxima. Adios, Maria. Adeus, vamos embora, meu bem. Chorar não ajuda ninguém. Enxuga o teu pranto de dor, que a seca mal começou. Adeus, vamos embora, meu bem. Chorar não ajuda ninguém. Enxuga o teu pranto de dor, que a seca mal começou. Adeus, vamos embora, meu bem.